tá cego, surdo, burro, sem noção. Falam em nome de Deus, mas seu Deus é o cifrão. É o mercado, é o dinheiro, é o seu próprio eu. Critica direitos humanos e na real sei que nem leu. Pra saber que se trata de uma declaração universal que te preserva contra toda a opressão do estado burocrático, burguês, capitalista e suas forças repressivas. Polícia, milícia, se diz um cidadão de bem. Toda clã supremacista é fã de fake news do bozo nazi fascista. Se baseia em teorias da conspiração em Olavo de Carvalho, caralho, que vacilão. Esses aí não curto não, sou mais o exército curdo combatendo Estado Islâmico e o governo turco. Nossa diferença começa na referência. Me falta humildade, te falta consciência. Paciência, não sei não, não me peça mais pra ter. Até porque pra essa galera tudo é culpa do PT. Blá blá blá, blê blê blê, e aí fazer o quê? Fala mal da Globo, mas não pede um BBB, né? Hipócritas, que mais que seu guru ensina? Negar a pandemia, campanha antivacina. Pós-verdade foi a brecha pra esse obscurantismo. Anti-ciência, anti-ética, atrelada ao revanchismo. Só nos resta recorrer à racionalidade, fazendo nossa parte, deixa o gado ir pro abate. Pro, pro, pro, fazendo nossa parte, rude, sem meia-verdade. Passa boiada, passa, passa, passa, passa. E a raiva não passa. Gado cegado, segue sedado. Eu pra mamãe prometo o joelho dobrado. E não vem me falar que não devo dizer. Se vai te incomodar, o culpado é você. Porque desde sempre o rap foi isso. Evolução, evolução. E não passa batidos, papo reaça na contramão. Polícia racista, preto na mira. Será que nunca vai mudar? Me incomoda em ver diante disso parado no mesmo lugar. Reage, caramba, acorda pra vida. Tome uma posição. Ou assume de vez o lado do cão. Expresso na sua omissão. Faço parte do time que passa por cima como uma manada. Rude SMV, rap de poder com peso de uma tonelada. Uau.